E então, grandes programações para o seu dia? Afinal, não é um dia comum. É um dia muito importante. É o seu aniversário. Pessoas como você, primo, jamais serão esquecidas, pois são raras, de grande valor. Esse é um grande dia, e você é uma grande pessoa que merece viver intensamente. Desejo que viva cada momento deste dia, pois ele é todinho seu. Sinta meu abraço sincero e com bastante energia. Não poderíamos deixar que este dia fosse como muitos outros, comum. Seu aniversário merece ser festejado, pois você é um primo especial demais. Que você brilhe intensamente, esteja cada vez melhor e maior. Tenha um grande dia. Seja feliz, primo. Feliz aniversário.